Olá, então, muito bom dia a todos e a todas. Então, estou na presença de Lourenço com mais uma emissão, sexta-feira, em uma emissão do fim de semana à porta. Ora, hoje somos sexta-feira, 21 de maio de 2021, e espero que vocês estejam todos aí desse lado com muita, muita saúde, para quem trabalha, muita coragem também, e para quem vai de viagem, com muita coragem também, e que façam cuidado nas estradas. E para todos os doentinhos do mundo também, muita coragem e saúde é o que a gente deseja. Ora então, estou aqui com mais uma emissão no fim de semana à porta, apresentado por Lourenço, e nós vamos continuar com nossas músicas até ao meio-dia. E quanto ao tempo, nós temos hoje o tempo encoberto, e estamos com 8 graus a 11 de tarde, e eles anunciam chuva até ao fim de semana, e como nós temos hoje este, um grande fim de semana, que segunda-feira é feriado, e espero que vocês profitem bem, e se estiver a chover, fiquem em casinha, ouvir a nossa rádio, e estão ao cantinho. Ora, a gente aqui, então, temos calor para vos dar com muita, muita música portuguesa, e vamos já começar, então, com a canção que tem por título A Bela Portuguesa, o Dia Paisão. Estrangeiro, sendo um forasteiro, com saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. É aquela cara bonita e aquele corpo divino que nunca esquecerá. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. A mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. E é certamente de ter que esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu quero ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar.

en harmonie. La FM en couleur. En couleur. E o tempo vai passando e este caso não avança. Já estou a pelos cabelos, mas não perco a esperança. Salta-me a limpa, salta-me a limpa. O forno aquece e afinal não posso nada. Salta-me a limpa, salta-me a limpa. Se tu não mudas, vais mudar de namorada. Se tu não mudas, vais mudar de namorada. Tu és meu sujo, tu és meu sujo. Tu és meu chuchuzinho, és meu amorzinho. 9 horas e 16 minutos, então, e continuamos com as bombocas. Meu chuchu, ai meu chuchu, ah? Como ela sabe dizer meu chuchu. Vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Meu bem, prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Eu estava vida preocupado, já não dormia sempre a pensar. Triste e desempregado, meu amor dizia, vai trabalhar. Arranjei como padeiro e ela logo para mim exclamou: diz que te deitar cedinho, habitou fortinho, a boa vida acabou. Eu lhe respondi baixinho, preciso de carinho para trabalhar melhor. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Meu bem, prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Meu bem, prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Só chegava à minha cama às duas da manhã. Às três eu já levantava, pois trabalhar é nisto que dá. Arranjei como padeiro e ela logo para mim exclamou: diz que te deitar cedinho, habituou curtinho, a boa vida acabou. Eu lhe respondi baixinho, preciso de carinho para trabalhar melhor. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Meu bem, prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Meu bem, prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Depois das duas, depois das duas, depois das duas. Meu bem, prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Meu bem, prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Só vou dormir depois das duas, depois das duas, depois das duas. Eu bem prometo levantar às três, levantar às três, levantar às três. Xuxa, já bem crescidinho fui mamando na babá. Ganhei esta noia e contigo está pior. Tenho mais insônias a ter lá no meu amor. Não durmo sem a tua Xuxa. Não durmo sem a tua Xuxa. Não passo sem a tua Xuxa para cá, Xuxa para lá. Só me vem o sono depois de me alimentar. Xuxa para lá, Xuxa para cá, e assim me consolo se me dá. Se me das a tua Xuxa, se me das a tua Xuxa, se me das a tua Xuxa. Pequenino, só consigo chonar. Toca no piquinho pra você que está na chegar. Ganhei esta noia e contigo está pior. Tenho mais insônias a teu lado, meu amor. Ai, amor. Não durmo sem a tua Xuxa. Não durmo sem a tua Xuxa.

esta dor que meio mundo encontrou. Contra todas as barreiras, contra todas as marés, Portugal não tem fronteiras, corre o mundo lés a lés. Por isso hoje Portugal não há nada a temer. Com orgulho e com paixão vamos vencer. Força Portugal, vamos em frente. Força Portugal, vamos lutar. Força Portugal, vamos em frente. Força Portugal, vamos ganhar. Por isso hoje Portugal não há nada a temer. Com orgulho e com paixão vamos vencer. Força Portugal, vamos em frente. Força Portugal, vamos lutar. Força Portugal, vamos em frente. Força Portugal, vamos ganhar. Não vou ficar em casa, não. Quero sentir a emoção. Por este corpo a mexer. Eu vou sair e deixo em casa o coração. Hoje só quero diversão até o dia amanhecer. E vem comigo quem quiser aproveitar. Quem está farto de jurar, esta noite é para viver. Vem comigo quem quiser aproveitar. Quem está farto de jurar, esta noite é para viver. Levantar as mãos no ar e enlouquecer. Vamos cantar, dançar, subir, descer. Levantar as mãos no ar e enlouquecer. Não, nesta minha solidão, que por hoje vou esquecer. Eu vou sorrir, chega de desilusão. Entrego-me à perdição, sem ter nada para perder. E vem comigo, quem quiser aproveitar. Quem está farto de jurar, esta noite é para viver. Vem comigo quem quiser aproveitar. Quem está farto de jurar, esta noite é para viver. Vamos cantar, dançar, subir, descer. Levantar as mãos no ar e enlouquecer. Vamos cantar, dançar, subir, descer. Levantar as mãos no ar e enlouquecer. We'll be right back. Esta noite é pra viver. Esta noite é pra viver. Esta noite é pra viver. Então estamos à escuta de mais um novo título, que é do Bandaluza, Tem Que Ser Uma Gordinha. A gente tem que ter gostos de tudo, não é? Tanto faz ser gorda, como ser magra, como ser feia, como ser não sei como, mas temos que ter alguns gostos. Então vamos então escutar a música. E vocês estão na escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. coisa minha. É uma curvinha, é uma curvinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha. É uma curvinha, é uma curvinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha. É uma curvinha, é uma curvinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha. É uma curvinha, é uma curvinha. Quero teu amor. Não quero mais conversas. Só quero, só quero, só quero teu amor. 9 horas e 42 minutos e então e continuamos com Tony Carreira. Não quero mais promessas, não quero. Às vezes as promessas são falsas, não é? E a gente tem que andar com muito cuidado. Tu prometes tudo, deixas-lhe água na boca. Depois não cumpres nada. De querer-te muito e só ter coisa pouca. Minha alma está cansada. Já não acredito e as juras que fazes perderam o valor. Por isso eu não quero promessas, promessas, promessas de amor. Não quero mais palavras, não quero, não quero. Só quero um gesto teu. Disseste que me davas, disseste, disseste. Não tenho nada meu. Não gosto de incertezas, não gosto, não gosto. Não gosto de ilusão. Se não me dá certezas, não posso, não posso dar-te o meu coração. Tu prometes tudo, deixas-me água na boca. Depois não cumpres nada. De querer-te muito e só ter coisa pouca. Minha alma está cansada. Já não acredito e as juras que fazes perderam o valor. Por isso eu não quero promessas, promessas, promessas de amor. Está cansada. Já não acredito e as juras que fazes perderam o valor. Por isso eu não quero promessas, promessas, promessas de amor. Tu prometes tudo, deixas-me água na boca. Depois não cumpres nada. De querer-te muito e só ter coisa pouca. Minha alma está cansada. Já não acredito e as juras que fazes perderam o valor. Por isso eu não quero promessas, promessas, promessas de amor. coragem para me beijar. Vou te impedir eu ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vem abrir a porta, acho que é paixão. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sente a batida do meu coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vem abrir a porta, vai ser bem melhor. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tu vais conhecer o verdadeiro amor. Ora, 9 horas e 49 minutos e estamos à escuta de Jorge Ferreira. Ai, meu amor, amor, saber amar. Isto é que é as pessoas que sabem amar, que se deixam estar, que amam e bem. Então vamos à escuta de Jorge Ferreira. E depois temos a seguir a Karina, casa comigo. Comigo não, porque já sou casado. Ai, ai, vou embora, ai, ai, ai, ai, vou embora, ai, ai. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora, 9 horas e 55 minutos, então, e vamos estar à escuta do mundo novo, Rustrustrus, Rustrustrus, trás, trás. Da madrugada fora, da primeira. ir até a última hora. Olho verde, alegre dançando merengue. Olho verde, alegre dançando merengue. Vai, vai. sou do povo, sou do som pré-popular. Ouvir a malta cantar comigo em espectral. Marilolá, quem dança comigo é tuga. Marilolá, e não pares de dançar. Marilolá, vai de roda, sim senhora. Marilolá, e não pares de rodar. Marilolá, quem dança comigo é tuga. Marilolá, e não pares de dançar. Marilolá, vai de roda, sim senhora. Marilolá, e não pares de rodar. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Horas e 8 minutos, já passamos a nossa primeira hora da emissão, o fim de semana à porta. Então espero que vocês estejam ligados à nossa rádio, a Rádio 96.2, Rádio Arc-en-Ciel de Orléans, a rádio da melhor música portuguesa. E então vocês estão na presença de Lourenço, da Nova até ao meio-dia, com muita, muita música para aquecer este povo, porque está um vento mais ou menos que estou a ver daqui do Belux, e não sei se estará a chover, mas o tempo está encoberto. Então vamos, estamos à escuta da Desgarrada do Imigrante. Coração, vem à frente. começa a sofrer. Eu jurei pra nunca mais dizer adeus a ninguém. Quem parte, parte chorando. Quem fica, chora também. Quem inventou a partida não sabia. Estamos à escuta da Agatha Las Palmas. E todos vão tocar Las Palmas. Las Palmas. 10 horas e 16 minutos e espero que estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 21 de maio de 2021. Então, se você ainda não se ligou à nossa rádio, ligue-se à música portuguesa 96.2. Depois juntas duas do mesmo tom. Faz este som, faz este som e segue a batida do teu coração. Se der com a minha, talvez dê paixão. Agora mexe comigo, toca comigo, bate comigo no mesmo ritmo. Las Palmas, Las Palmas. Mexe comigo, toca comigo, bate comigo no mesmo ritmo. Las Palmas. Las Palmas. Otra vez. Então estamos à escuta de José Amaro, Uma Roseira Enxertada. Bonita música, então vamos à escuta. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Finesse,

lugar onde eu nasci, sob a luz de uma candeia, lembro até onde eu vivi. É tão lindo amanhecer, cai o sol sobre as verdades. Lá não pudeste viver, hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos estão tocando, é chegado o fim do dia. Nossa gente vai rezando Jardim das Oliveiras, guarda os teus lindos trigais, és a esperança verdadeira, és a terra de meus pais. É tão lindo amanhecer, cai o sol sobre as verdades. Lá não pudeste viver, hoje choras de saudades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos estão tocando, é chegar. Este mundo já tanta mulher eu vi, e podem crer que algumas até esqueci, mas há uma que é bem mais forte que eu, no meu mundo apareceu, e eu não sei o que fazer. Aqueles olhos eu tento ignorar, aquele cheiro eu tento nem lembrar, mas está difícil, cada dia que passa acho mais graça, acho que me vou render. Por mais que diga que não, que me dá um coração, eu cá só penso nela. Por mais que tente esconder, que faça para esquecer, eu cá só penso nela. Eu devo ter de esforçar, não outras ficam a olhar, mas eu cá só penso nela. Talvez seja feitiço, ou até um enguiço, mas eu cá só penso nela. Mulheres lindas por aí eu encontrei, mas por nenhuma podem crer que encantei. Mas há uma que é bem mais forte que eu, no meu mundo apareceu, e eu não sei o que fazer. Aquela boca eu tento ignorar, aquela voz eu tento nem lembrar, mas está difícil, cada dia que passa acho mais graça, acho que me vou render. Por mais que diga que não, que me dá um coração, eu cá só penso nela. Por mais que tente esconder, que faça para esquecer, eu cá só penso nela. E eu tento até disfarçar, para outras ficam a olhar, mas eu cá só penso nela. Talvez seja feitiço, ou até sereia, sereia. Pelas areia, pelas areia, pelas areia. Por mais que diga que não, que me dá o coração, eu cá só penso nela. Por mais que tente esconder, que faça para esquecer, eu cá só penso nela. Eu tento até dispersar, não outros ficam a olhar, mas eu cá só penso nela. Talvez seja feitiço ou até um enguiço, mas eu cá só penso nela. Talvez seja feitiço ou até um enguiço, mas eu cá só penso nela. Olha que não é o que temos hoje, não é? Infelizmente. Pedro, como boa está? Boa tarde. Muito boa tarde. Diz-me boa tarde, como é que começou bem. O vosso ano? Como é que foi o arranque de 2014? Muito bom, muito bom. Graças a Deus. Ora, 10 horas e 45 minutos. Então, hoje é sexta-feira, mas domingo é o dia das mães aqui em França. E então, da minha parte, eu meto para todas as mães e para a minha também, que ela ouve em Portugal. E eu dedico este disco a todas e todas as mães daqui de França, porque domingo é o dia das mães. Sei que sofreste demais por mim. Se não fosses tu, o que seria? Foste o melhor que Deus me deu. És tudo para mim, ó mãe querida. Eu te agradeço e hoje canto para ti. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Eu te agradeço, mãe, o que fizeste. Eu te agradeço, mãe, com alegria, por todo o amor de mãe que tu me deste. Eu te agradeço, mãe, os teus conselhos. Eu te agradeço, mãe, pelo amor. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Estou contigo e sempre te darei valor. Na minha vida, e mesmo a sofrer, tu estavas lá. O amor, eu te... Ora, pois é, eu peço desculpa porque eu estou em avanço de uma semana e o dia das mães é só no dia 30, não é este domingo que vem, é só no dia 30 de maio. Então peço desculpa porque eu ando avançado uma semana, não sei porquê. Então desejo-vos um ótimo dia. Querida, eu te agradeço e hoje canto para ti. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Eu te agradeço, mãe, o que fizeste. Eu te agradeço, mãe, com alegria, por todo o amor de mãe que tu me deste. Eu te agradeço, mãe, os teus conselhos. Eu te agradeço, mãe, pelo amor. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Estou contigo e sempre te darei valor. Eu te agradeço, mãe, o que fizeste. Eu te agradeço, mãe, com alegria, por todo o amor de mãe que tu me deste. Eu te agradeço, mãe, os teus conselhos. Eu te agradeço, mãe, pelo amor. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Estou contigo e sempre te darei valor. feliz e do trabalho de um ano inteiro só ganhei saudades do meu país. Fui levado pela aventura, é próprio da mocidade, mas é de ti, oh meu amor, de quem agora tenho saudade. É portuguesa a mulher que eu quero, é portuguesa a mulher que eu amo, é portuguesa a minha paixão, a quem vou dar o meu coração. É portuguesa a mulher que eu quero, é portuguesa a mulher que eu amo, é portuguesa a minha paixão, a quem vou dar o meu coração. Portuguesa mais linda, como tu não há igual, essa mulher mais formosa que existe em Portugal. Oh, portuguesa mais linda, como tu não há igual, essa mulher mais formosa que existe em Portugal. É portuguesa a mulher que eu quero, é portuguesa a mulher que eu amo, é portuguesa a minha paixão, a quem vou dar o meu coração. É portuguesa a mulher que eu quero, é portuguesa a mulher que eu amo, é portuguesa a minha paixão, a quem vou dar o meu coração. Estamos à escuta da Agatha Cota Fria. Então vamos ficar com esta música e a seguir vamos passar uma página do pub e depois viraremos com as nossas dedicatórias até ao meio-dia. Jurei um dia esta gota fria que deixaste em mim.

Deixa eu salvo a gatinha, perde a linha. Piripipiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe, fica piradinha. Ela desce no salto, a gatinha perde a linha. Vai! Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Ora, então vimos de ouvir o Piradinha, Piradinha. Aí vamos continuar com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Dona Esperança para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo todas as pessoas que a conhecem e também não esquecendo o ser Armando, que lhe deseja um ótimo dia e tudo de bom e todas as melhoras e também não esquecendo os animadores da Rádio Arco-Íris. Então vamos passar aqui uma canção que tem por título Graciano Sagra, que eu sei que ela gosta bem destas canções, e vamos ouvir então Solero, Solero. Ela põe todo o amor do mundo em sua anca. Olhar profundo e um sorriso de criança. Sensualidade e inocência numa só. E quando ama, ela é sublime, quer na rua, quer na cama. Amante e amiga sempre com a mesma chama. E o seu segredo está no sangue que há em nós. Ela põe todo o amor do mundo na garganta. E lá no fundo aquele ar que nos encanta. Mulher submissa, indomável numa só. E quando ama, ela é sublime, quer na rua, quer na cama. Amante e amiga sempre com a mesma chama. E o seu segredo está no sangue que há em nós. Salve! Ninguém no mundo tem Ora, então, e continuamos com a nossa dedicatória, desta vez é da parte da Glória, a nossa animatriz de quarta-feira das 14 às 16. Então ela pede para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo os animadores da Rádio Arco-Íris. Então vamos escutar o José Malhoa, Isso Não É Mentira. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Já desconfia, hospedeiras tão bonitas que me ligam todo dia. Eu até já expliquei, tenho de lhes falar, dizer onde vamos e as horas para voar. Mas ela mesmo assim teima em dizer que eu vou até às nuvens e ela sem me ver. Meu amor, não desconfies, deixa de falar. Sou piloto, mas aterro sempre no meu lar. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Perdendo o juízo, só mentiras, só tu és meu paraíso. Um dia tu vais saber que eu falo a verdade. Se eu aterro é por ti, porque morro de saudade. Mas ela mesmo assim teima em dizer que eu vou até às nuvens e ela sem me ver. Meu amor, não desconfies, deixa de falar. Sou piloto, mas aterro sempre no meu lar. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Isso é mentira, na minha pista não aterro outro avião. Isso é mentira, vou aterrar dentro do teu coração. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Ora, e continuamos então as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Maria do Céu, para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, e não esquecendo os animadores, e também não esquecendo a Madame Pinheiro, que eu lhe desejo um ótimo dia também, e muita, muita coragem. Então, vamos ouvir o Leonardo, Ninguém Vai Tirar Você de Mim. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada ainda

Ora, 11 horas e 30 minutos e estamos apenas de meia hora de fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, e continuamos então com nossas músicas e esta vez vai ser o Nelson Ned, O Que Faz Domingo à Tarde. E esta música é dedicada de mim mesmo para a Maria Augusta, que me telefona quase todas as emissões, e também para toda a gente que me telefona, né? Então é para o prazer dela ouvir O Que Vai Fazer Domingo à Tarde. Eu penso que não há muita coisa, porque eles anunciam chuva. E vamos então escutar esta bonita música. Domingo à tarde, pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Sozinho, quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Só sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade. Sair com você domingo à tarde. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Ha ha ha! estás a ouvir o que ela está a dizer. Não te metas em sarilhos, não te metas em sarilhos, para ver se isto não muda. Para ver se isto não muda. Sou pai e já tenho filhos e não fui pedir ajuda. Eu que me importo. Teu pai fez-te por engano, teu pai fez-te por engano, és figura mal talhada. És figura mal talhada, tu és como um mau ano que promete e não dá nada. Tu já tens para a semana, já tens para a semana tomates que te ofereci. É que coisas tão pequeninas. Tomates que te ofereci, se gostas mais de banana, eu tenho que dar para ti. Toma! Oh, homem, andes à rasca, oh, homem, andes à rasca, verás que tenho razão. Verás que tenho razão, quando eu tiro a casca, fico sem nada na mão. Ora, espera, espera, há outra, há outra. Escuta aí, tu não pegas em banana, tu não pegas em banana, que esteja muito madura. Que esteja muito madura, que sempre te deu na gana de pegares em coisa dura. Nem eu te posso ajudar, nem eu te posso ajudar, e a culpa não é minha. Diz, diz. E a culpa não é minha, se tu gostas de mamar nos peitos da cabritinha. Já não quero cantar mais contigo, não. Toma. E ninguém pode mudar, e ninguém pode mudar o que é teu e o que é meu. O que é teu e o que é meu, devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Ó gente da nossa raça, ó gente da nossa raça, cheio de amor e encanto. Cheio de amor e encanto, fiquei na página graça do Divino Espírito Santo. Criado como um bezerro rejeitado. Ora, então, e vimos de ouvir o Kim Barreiros, El Mamo na Cabritinha. Ora, e então tenho aqui uma dedicatória e última, que é da parte de Rosa Maria para a família Leal e Peixoto. Ora, então, e não esquecendo também todos os animadores da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Então, vamos escutar, e espero que seja do agrado dela, e vamos escutar José Amaro, Lucy Pérez, Tudo Se Paga. Abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou, e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga, y un dolor te hace sufrir. Horas e 46 minutos, e então temos aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Jerome para a sua mãe, e não esquecendo o animador. Então, da minha parte, meu muito obrigado e desejo uma ótima sexta-feira. Então, vamos ouvir o José Malhoa Carimbó. Dona do meu coração, peguei nela e levei atrás da igreja para dançar. Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brincar. Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó, carimbó de José Malhoa. Cá, cá, carimbó, essa dança é José Malhoa. Nosso namoro até o padre abençoou. Foi nessa festa que a nossa história começou. Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar. Nós ouvíamos o povo a gritar. Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó, carimbó de José Malhoa. Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa. Cá, cá, carimbó, carimbó de José Malhoa. Horas e 50 minutos, estamos quase, quase na nossa reta final. Então, esta canção que vai tocar é para todas as pessoas que me telefonaram esta manhã. E é com um grande prazer que eu mando esta canção para todas as pessoas e para todas as pessoas que estiveram à escuta da Rádio Arco-Íris. Mandando-te estas 24 flores. Recebe as mulheres, não digas não. Pôr-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôr-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar quem são, tu respondes são de quem me ama. correspondição de quem me ama. Ora, 11 horas e 54 minutos e não tenho muito tempo, então tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Madame Brites para a sua netinha Sara Mentro, com a que se sabe, não escrevi muito bem, mas eu acho que ela compreende. Ora, e para toda a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para toda a sua família e para todas as pessoas que o conhecem, para também para os animadores da Rádio Arco-Íris. Então, eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título o Jorge Ferreira, Parabéns, Parabéns. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito... Ora, pois é, meus amigos, é assim com esta canção que eu vou chegar ao fim da minha missão. Mais uma emissão, o fim de semana à porta. E então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira, dia 21 de maio. Pois, quanto a mim, foi um imenso agrado estar aqui com vocês esta manhã. E muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e a todas as pessoas que tiveram à escuta da nossa rádio, a Rádio 96.2, Rádio Arco-Íris. E então... espero que passem um ótimo fim de sexta-feira, uma ótima fim de semana e então até sexta-feira, se Deus quiserem, cá estarei, se tudo correr bem. Então a todos, vocês façam muito cuidado com esta epidemia que anda, que isto ainda não está nada bom. Não é por o governo ter aberto algumas coisas e tudo que a gente tem que saltar, não. Temos que ter muito, muito, muito cuidado com nós e com os outros. Então, um bom fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser, cá estarei, se tudo correr bem, e um bom feriado que temos de segunda-feira. sabe. Dentro os teus cabelos, cobriam teu corpo, tão cheia de amor, de vida dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Neles estão teus olhos tão sabe. Entre os teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor, te vi dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Ora então, eu vou-vos deixar com a RTP Internacional para ouvirem alguma notícia lá de baixo. Desejo-vos um bom fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. E bom apetite.